Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Sigo sempre dobrado de louvor. Olá você, tudo na Santa Paz aí do outro lado. Muito prazer, eu sou o Xandelli, está entrando no ar o Gospel Hits, através das emissoras de rádio e o web rádio, emissoras que levam até você a mensagem de Deus em forma de música. E eu gostaria de passar aqui os nossos meios de contato para você mandar o seu alô, fazer o seu pedido musical, dar a sua opinião a respeito aqui do nosso programa. Acesse o nosso Facebook aí, facebook.com/RedeGospelHits. E o nosso site é o www.redegospelhits.com.br. Claro, né? Nós queremos saber aonde você está recebendo o sinal do Gospel Hits. A primeira por aqui com Diante do Trono, Toma o Teu Lugar. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui.

meu. Gospel Hits, o seu ritmo gospel em grande estilo. Quando não houver mais solução, acredito. Se tudo e todos se opõem à minha fé, eu confio. Diga, quando não houver mais solução, quando não houver mais solução, acredito. Se tudo e todos se opõem à minha fé, eu confio. Eu decido crer. Eu decido crer e jamais perder a minha fé. Eu vou me levantar. Vejo a mão de Deus se estender. Tudo é possível ao que crer. Ao que crer, tudo é possível ao que todos. Se tudo e todos se opõem à minha fé, eu confio. Eu decido crer e jamais perder a minha fé. Eu vejo a mão de Deus se estender. Tudo é possível ao que crer. Ao que crer, tudo é, diga, tudo é possível. Lindo louvor aqui com Rafael Bittencourt, Tudo é Possível. Teve antes Regis Danese, Cuida da Minha Casa, e a nova de Aline Barros, Casa do Pai. São os melhores louvores no Gospel Hits, com transmissão exclusiva aqui na sua rádio, levando a mensagem de Deus em forma de música. Muito obrigado você que é católico, você que é espírita, você que é evangélico, você que não tem denominação, mas tem a fé aí, né? Tem a fé em Deus. Amém. Que Deus Deus possa proteger você, sua família e te dar muitas vitórias. Só lembrando que no final do programa tem a mensagem bíblica. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Por aqui o Gospel Hits para o Brasil e exterior, com os melhores louvores através das emissoras de rádio e web rádio que fazem parte aí da nossa rede. Acesse o nosso site e conheça esses parceiros, www.redegospelhits.com.br. E curta a nossa página no Facebook e deixe o seu recado, facebook.com/redegospelhits. Alôzão abençoado ao Manuel do Santos, que é o nosso parceiro e ele que retransmite o Gospel Hits lá na Rádio Maranata, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no estado da Bahia. Alôzão aos baianos curtindo aí a nossa programação. A paz, irmão. Pra Midinha Brito de Souza, em Jordânia, Minas Gerais, participando pela primeira vez. Pra Kelly Basso de Votuporanga, São Paulo. Ao Márcio Galvão de Limeira, São Paulo, também participando pela primeira vez. Ele que faz parte do Ministério Iadá. Para Daiane Mendonça, em Patos de Minas, Minas Gerais, e também para Sandra Teixeira dos Santos, em Ouro Branco, em Alagoas. E agora nós vamos curtir juntinhos André Valadão, Quero Agradecer. Os maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel. Gospel Hits. Muito mais você. Tu és o meu ar, Senhor. Tu és o meu respirar, Deus. Você.

no Gospel Hits, sempre passando também aqui um louvor internacional. Essa com Hillsong United, All for Love, que quer dizer tudo por amor. Leandro Marques cantou antes por aqui o louvor Não Basta Ser Crente, Ministério Aliança do Tabernáculo, Meu Ar, e teve a participação aí da Verônica Sasser, né? Tá sentindo a presença do Espírito Santo aí na sua casa, no seu coração? Pois é, esse é o objetivo do Gospel Hits, um ministério muito sério, um ministério gratuito para todas as emissoras interessadas em retransmitir esse programa, A Voz de Deus, amém, glória a Deus por isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa, você que está aí do outro lado através da internet ou através do rádio convencional, curtindo sempre o nosso programa. Nosso carinho especial lá para Thalita Santos, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Para Juliana do Monte, em Patos de Minas, Minas Gerais também. Ao Diego Moraes, em Santo André, São Paulo. E aos nossos ouvintes em Ouroeste, onde nós temos uma parceria muito boa lá, né? Parceria de muitos anos. O Gospel Hits, que tem quase 6 anos de ministério. Glória a Deus. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Gospel, Gospel, Gospel Hits. Estamos de volta aqui com o Gospel Hits. Daqui a pouquinho tem a mensagem bíblica para o nosso coração. E você, já curtiu a nossa página lá no Facebook? Não? Então curta, deixe o seu recadinho lá que eu vou atender você nos próximos programas. facebook.com/redegospelhits. Também pode deixar um recado lá em nosso mural, em nosso site, www.redegospelhits.com.br. É um prazer imenso estar na sua companhia. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Você que está curtindo em casa, no trabalho, no carro, aonde estiver ouvindo, até mesmo no exterior, receba as bênçãos de Deus. Agradecendo aqui aos nossos parceiros que retransmitem o Gospel Hits aos seus ouvintes. E antes de rolar aqui, Fernandinho, Caia Fogo, eu quero mandar mais alôs. Vai lá para o pastor Mike, lá de Porto Elizabeth, no sul da África, para a Érica de Oliveira, em São Paulo, para o Ministério Capelânia Internacional, em São Juan, Porto Rico, para Thalita Santana e ao Uziel Santana, de Juiz de Fora, Minas Gerais, e ao Adilson de Lima, em Francisco Morato, interior de São Paulo. Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio.

Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Me ensina a depender de ti. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Música linda na voz de Fernanda Brum, Rasgando o Coração. Teve antes Raquel Malafaia, Me Ensina a Confiar, e a primeira deste bloco com Fernandinho, Caia